César mesmo, vamos até a proa 0 no 5, 1 minuto, 30 segundos, só para desvio. É, César 400. Após desvio, intercepta o localizador na proa 060, desça para 2000 pés, 1014 hoje. 060 é a proa, desce para 2000, intercepta o lock, 1014-104-006. O meio 04 decolou os 42, chame controle em 11935, boa noite. 1935, obrigado, boa noite. Livre, puxa acionar reporte táxi no 889. Gostaríamos. 370. É da mão no FAP 370, gol 1 no 604. Mantém 2500, peça 3305. 3305, completa a final GPS, chame a torre em 1-8 decimal meia, bom posto. 1-8 decimal meia, 3305. Controle o trip 5515. Passeia. Libera a velocidade pelo? Negativo, mantenha a velocidade padrão da carta. Gente. Número 3 na aproximação. Gente. Calma, TAM 3305. Gente, vai tomar checado. TAM 3305. TRIP 5515 está reautorizado, descida para o nível 060. Para o 060, gente. Ou no 604, tudo é restrito ao nível 050, justamente. 050 restrito, igual ou no 604. Localizador azul 4006. Entre azul 4006, aguarde transferência para a torre, completando a final ILS sem glide. Guardando a final ILS sem glide, transferência para a torre, gente. Estou no 604, informo o tráfego, posição de 3 horas, 12 milhas, rumo sudoeste, cruzando a 90, emitida para o 060, é um Alfa Tango 72 da tripla. Paciente, rumo no 604. Trip 5515, informo o tráfego, posição de 9 horas, 11 milhas, rumo oeste. Mantendo o nível 050, é um Boeing 737-800, tá bom? Gente, 5515. Gol no 604, vetoração para separação, curva direita na proa 015. Direita 015, gol no 604. Aguarde para reassumir navegação na proa de Fruti, gol no 604. Positivo, aguardando para subir na navegação, nessa prova vai ser autorizada a subida? A negativa, ainda mantendo 050. Positivo, aguardando na 604. Dali uma beta, chama era Caju, 920 decimal 3, boa noite. 5595, atinge e mantém 060 cruzando com o tráfego. RT, 5595, mantém a guarda para descer. Gente. Estou no 604, reassumo agora a navegação direto Fortaleza. Autorizado a ascensão para o nível 370. Direto Fortaleza, autorizado 370, com o 604. Trip 5595, autorizado a descida para 2.000 pés, 1014 hoje. Irá seguindo o tráfego da Azul, que está a 3 milhas para a turma. É um Embraer 190. 5597. Azul 4006, passando no Duna agora, completo final, torre 186, bom pouso. 186 com a torre, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 4006. 4006, boa noite, gente do tráfego, continua a aproximação, reporte vertical de Simbra, o vento é calmo, 4006. Vertical de Simbra, vai reportar 4006. São 3305, Solos 48, 48, libera a direita. Sintax via Alfa, Juliette até o portal 62, não me escuta, São 3305. Dando, conseguindo ver Alfa, Juliette para 06, São 3305. Com 8, o trânsito está pronto? 89, pronto, é. A Lima tem cabeceira no 0. A Lima tem 8, 89. Já liberado, autorizado a linha de decolar, o vento é calmo, gol no 889. Decolagem 889, tá gol. Azul 4006. Continue na aproximação no zero, informarei pista livre, o vento é calmo, o azul 4006. Tá aguardando pista livre, 4006. 2685, 1245, gol na 604, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, gol 9976, 1076, sente da Alfa transfere. Gol 1076, boa noite, indefeito, chegada Mari, desce para 12.000 pés, 1014, o ajuste. Game 14 para 12.000 pés, gol 1076. Gol 1889, decolou de Salvador, 50, chame controle em 11935, boa noite. 135, boa. 18.6, né? Isso, bom pouso. Ó, controle, gol 1076. Siga. Pois de TAP, solicita voar aqui, a via 368, completar o GNSS da pista 10. Autorizado, gol 1076, desce agora para 2.500 pés, 1014. Informe iniciando o procedimento. Ok, 2.514, gol 1076. Boa noite, 89, boa noite, contato radar. Aí é da EL, transição Blé, suba nível 400. Batendo autorizado, vejo da EL com Blé, 889, da Gol. 006, solo é o 52, libere a direita, táxi via Alfa, Índia para portão número 2, da minha escuta pela Azul 4006. Alfa, Índia, portão número 2, o Azul 4006. No 5, cheque, trem, pouso livre, no 0, venta, calmo. 5-5 no 5. 5-5 no 5, ciente, baixado e travado. Salvador, Gol 885 para o táxi, através de 173, alternando o Galeão, tem 4 horas e 1, 4 minutos de autonomia. Sente. O Gol 1885, inicia o táxi, reporte passando através do portal 612, Gol 1885. Sente, falando através do 612, Gol 1885. O Gol 907 está autorizado efetuar o GPS? Negativo, informe de sempre. Ok, reportaremos. Avistado. Talvez no 612, igual no 835. Observe a aeronave na Alfa, ceda passagem ao mesmo ingresso pela Juliette, Alfa, cruze pronto, ponto de espera no 885. Sente, observando a aeronave da Azul à direita, vai dar passagem ao mesmo ingresso Juliette, vai via Charlie, ponto de espera, vai chamar o 1885. Sim, tio. No 5, solo 5-5. Táxi via Alfa e mantém antes da Juliette. Aguardando a passagem da aeronave da Gol. 5-5 no 5. 5-5 no 5, vai aguardar antes da Juliette. Gol, sente. Da linha ali, decolar no 0, vento é calmo no 885. Ali, decoladão no 0, gol no 885. Flip 55 no 5, autorizado até a remota, atente o sinalizador. Autorizado até a remota, obrigado, boa noite. Boa. 485 decolou ao 58, chama agora o controle em 11935, boa noite. 1935, boa noite. Controle, boa noite, Gol no 885. Boa noite, Gol no 885. Saída da Elsa, subindo do 360, vigilante. Saída da Elsa, subindo do 360, no 885. Estabilizou a vista, voo no 076. Voo no 076, contato final GPS, torre 18.6, bom posto. 18.6, até daqui a pouco. Torre Salvador, voo no 076, transfere. Acabou de passar o Serra Vista 368. Ok, avistado, informe contra checado, vento é variável com 2 nós, voo 1076. 076, reporta é baixa casa. Contrei baixa casa, Gol no 076. E pouso livre no 0. Vento variável com 2 nós, Gol no 076. No 076, livre pouso na 1-0. 285, chamada Recife 1264 e a perna 1288. 264-1288, no 885. Meia, solo 05, libere a direita e táxi via Alfa, Alfa Índia para o portão 01, na minha escuta até lá, Gono 076. Ok, Gono 076, na sua escuta, livra Alfa Índia para o 01. Salvador, 3305. 3305, prossiga. Por gentileza, autorização para Recife 330. 330, Recife será coordenado para Paripu, Caracaju, aguarde cópia. Caracaju na escuta. Prossiga, tá 3305. Recife 330 autorizada para o ISC 58. Decola da pistão no zero com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle em 119.35. E o seu transponder 5114, TAN 3305. Gente, apesar para Recife 330, para o ISC 58, na pistão no zero, curva à esquerda na Puca, Aracaju. 19435 e o transponder 5114 até 3305. Correto, e fala pronto para pushback. Delta 3152. 3152, parte para 1862.